Muitos roubando, usando a caneta eterna, fazendo da vida de milhões um inferno. Vou chegando na levada e no arrebento, sou cria do desgaste do sistema. Bem violento, sempre na função, no estilo Lampião, sou perifa milhão. Neste montão, sou um louco irado, imprevisível e não invisível. Fica calado que é o inadmissível. Sou um teresinense, no rap seguindo em frente, sempre no presente, no quarto CD. Então aguente, no rap sou mais uma voz da favela. O problema e a solução mostrando a realidade dela. Então vagabundo de um assete, me diga quem é você. Já eu aqui, compadre, eu sou a ira, véi. Sou a ira, véi. Eu não quero um dia lembrar. Mastigando temas atuais como se fosse uma empada. Realidade que Deus já deu seu filho pra nos provar seu amor. Reentregou seu filho pela uma raça pecadora que despreza o seu valor. Ficou puto em ver que não existe mais os princípios da justiça. Hoje 10 ou 1000 reais de C2, um dinheiro de enfeitiça. Tenho habilidade, uma mente ligada ao universo. Assim eu expresso ideias futuristas na rima e no verso. Rádio um assédio, sou pior dos problemas, pior dos castigos. Vou pisando em todos, vou sobrevivendo aos perigos contidos. Então vagabundo de um assédio, me diga quem é você. Já eu aqui, compadre, a sua eu ira. Não quero um dia lembrar. Está tudo aqui pra todos ver. Minha história no rap não vai morrer. Sou irado com a desigualdade neste mundão. Luzes, câmera e ação, veja na televisão. Eu chego invadindo sua mente com temas ousados, falando da crise do mundo, deixando todos preocupados. Sou irado com esse estado que não cresce, não melhora. Entre e sai o governo e o povo na necessidade ainda chora. Rádio 17, veja que queimar me destrói o orgulho. Mas com Deus eu busco a humildade, no chão quero barulho. Sou uma ira escrava no orgulho do que sempre acreditei. No passado vacilei, paguei. Hoje eu sou tudo aquilo que eu mesmo plantei. Eu não quero um dia lembrar.